Chuchu. Ei, Chuchuzinho. Chuchuzinho. Ô, Chuchu. Chuchuzinho. Ei, Chuchu. Ei, Chuchu. Ei, Chuchuzinho. Chuchuzinho. É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas. Tô com sonho de comer todas as cachorras da favela. Tô com sonho de comer todas as cachorras da favela. Chuparina da quebrada, chupetovski na cama. Juliana, vem de boa que me mama. Juliana, vem de boa que me mama. Juliana, vem de bocão na banana. Com ciúmes da Xenaína, Juliana só reclama. Juliana, vem de boa que me mama. Chuparina da quebrada, chupetovski na cama. Juliana, vem de bocão na banana. Chuchu, ô, Chuchu. Ei, Chuchuzinho. Chuchuzinho. Ô, Chuchu. Chuchuzinho. Ei, Chuchu. Ei, Chuchu. Ei, Chuchuzinho. Chuchuzinho. É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas. Tô com sonho de comer todas as cachorras da favela. Tô com sonho de comer todas as cachorras da favela. Essas horas da madrugada tu vem fala essas coisas. Essas horas da madrugada tu vem pensa nessa porra. Reflete com o pau na boca. Reflete com o pau na boca. Reflete com o pau na boca. Quer pensar então pensa, mas chupa minha rola. Reflete com o pau na boca.